São 9 horas e 47 minutos, 9h47, a temperatura cada vez mais alta, 28 graus no centro de Foz do Iguaçu, e a possibilidade de que tenhamos uma temperatura aí acima dos 36, 37 graus ainda no começo da tarde desta sexta-feira, 27 de dezembro. E quando falamos em 27 de dezembro, já começamos a preparar aí a festa de Ano Novo, né? A ceia, a virada. Todo mundo tem um jeito especial de aguardar o ano seguinte. E Foz do Iguaçu tem uma característica muito interessante, que é a de receber turistas para eventos como esse. Nós estamos agora para conversar com uma das responsáveis pela recepção a esses turistas, que é a Viviane Sarmieri, coordenadora de eventos do Hotel Carimã, que vai nos trazer aí a expectativa tanto do hotel quanto dos funcionários para com esta festa que é tão grandiosa em Foz do Iguaçu, que chega a atrair os olhares de outras partes do mundo. Bom dia, Viviane, seja bem-vinda à CBN. Bom dia, Valdecir, tudo bem? Tudo tranquilo. O que é que você está preparando aí junto com sua equipe para quem vier ao Hotel Carimã para esta festa da virada, receber 2014, o ano da Copa, o ano das grandes conquistas do Brasil? Pois é, para começar o ano com o pé direito, né? O Hotel Carimã já tem uma tradição já de alguns anos trabalhando com Réveillon. E esse ano, nosso tema tropical, nós estamos aguardando aproximadamente 500 pessoas, né, para a nossa festa. Então a nossa ceia já é uma ceia tradicional em Foz. Tem todo aquele cardápio especial, as comidas típicas da virada do ano, né? Certo. E welcome drink para todos os hóspedes e convidados dessa festa maravilhosa. Uhum. Além da contagem regressiva da passagem do ano, né? Tá certo. Por volta de que horas os convidados começaram a ser recepcionados aí? Por volta das 10 horas. Uhum. Aí, 10h30, nós teremos o drink de boas-vindas. Certo. E já a abertura do jantar, né? Para que meia-noite todos já estejamos prontos para a virada do ano, né? E após a contagem de fogos, nós teremos aí o baile do Réveillon, uhum, com a banda Manhattan, que aí vai tocar a noite para nós. Viviane, o iguaçuense que quiser participar desse evento, como faz? Venha ou ligue no Hotel Carimã. Nós estamos vendendo para as pessoas da cidade, as pessoas dos municípios lindeiros, né? Certo. Não só para hóspedes. E venha prestigiar, vai ser uma noite muito agradável. O ano passado, todos esses anos, na verdade, os hóspedes têm cada vez mais se fidelizado com o Hotel Carimã. Uhum. Então, nós temos, assim, a vinda novamente desses hóspedes já de outras cidades, que falam assim, não, eu passei o ano passado, quero passar esse ano novamente. Qual o perfil do participante destas festas, já que você falou em fidelização, a gente dá para elaborar aqui um perfil desse cliente que faz a opção pelo Hotel Carimã como o ponto de partida para um ano novo? Nós recebemos muitas famílias, né? Uhum. De várias faixas etárias, desde famílias jovens que estão começando até as mais antigas, né? Que já trazem os netos, já trazem os bisnetos, né? Uhum. E assim, é um público muito agradável. Um pessoal bem consciente do que é fazer uma festa, né? Nós, graças a Deus, tivemos várias festas muito boas, sem nenhum inconveniente. Então, assim, é um povo muito gostoso de se trabalhar com ele. A segurança é um ponto que vocês levam bastante a sério aí, né? Sempre, sempre. Nós trabalhamos com pelo menos 6 seguranças durante toda a festa. Temos estacionamento para até 400 veículos, uhum, então, assim, espaço, segurança, não precisam se preocupar. E o papai e a mamãe que quiserem levar o filho aí para acompanhar a ceia? Olha, nós temos novidades, né? O ano passado nós adotamos a Disco Carimã, que já tem uma tradição em Foz do Iguaçu, né? Com, uhum, baladinha dos anos 80 e 90. E durante o Réveillon, nós preparamos para as crianças a baladinha infantil. Então, certo, assim, os hóspedes, os adultos podem ficar na festa enquanto seus filhos estão lá acompanhados da equipe de recreação do hotel, curtindo uma baladinha só para eles. Tá certo, então. A gente está curioso para saber custos. Dá para mencionar para o geral ou tem que fazer uma consulta específica para saber o que cada um vai querer, para daí ter um panorama do valor a ser gasto nesse evento, nessa festa? Não, a ceia, posso falar sim, a ceia está R$330 por pessoa, adulto, né? Certo. Crianças até 7 anos não pagam e de 8 a 12 pagam 50%. Mas vamos convenhamos que nesse valor está super acessível, pois inclui todas as bebidas, né? Bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Então, a pessoa vai estar muito bem servida. Tá certo. E vocês montaram aí aquele esquema para levar o cidadão para casa, aquele cidadão que exagera um pouquinho, chegou dirigindo ali e, de repente, não está em condições de dirigir, vai ter também um esquema especial aí montado por vocês? Então, esse esquema, na verdade, a gente tem uma parceria com os taxistas aqui da frente do hotel, né? Eles vão fazer um precinho especial para aquelas pessoas que realmente quiserem deixar o carro aqui e voltar para casa, né? Então, assim, a gente já tem aqui vários taxistas que estarão trabalhando na noite de Réveillon e não vai ter nenhum probleminha, não. Pode beber à vontade na noite de Réveillon. Tá certo. São 9:53. Muito obrigado, Viviane. Votos de um feliz ano novo para você e para toda a equipe aí do hotel. E mande as fotos para a gente comemorar com vocês aí e poder divulgar aí esse grande evento que vocês estão programando aí em Foz do Iguaçu, tá ok? Ok, Valdeci, obrigada. Igualmente para todo o pessoal aí da rádio, especialmente para você. E obrigada mais uma vez pela parceria. Muito obrigado, Viviane Salmieri, coordenadora de eventos do Hotel Carimã. Esta é apenas uma das entrevistadas da nossa programação para conhecer o Réveillon de Foz do Iguaçu. Já já nós trazemos mais...